pasa, qué pasa. Te digo qué pasa, amigo. Si quieres beber, sí, sí, yo quiero. Escúchame. Sosa, Rex, Rex, Nico Cataleya, se você derruba seu irmão, conta pro inimigo. Se você só quer dinheiro e fama, conta pro inimigo. Se você acha que é o malandrão, conta pro inimigo. Se você se sente bem na lama, conta pro inimigo. Chafurda na desgraça, de graça e nem reclama. Conclama a própria farsa, disfarça e se proclama. Aclama a si próprio como se fosse algo imbatível, inatingível, nível inconcebível. Se achar infalível, incrível, não perceber a louca ilusão do cão. Corrompe sua alma no jogo de sedução. Se faz de tonto, pronto, já era pra ele. Mais um ponto, caiu no conto. Agora se prepare pro confronto, altere o placar. Senão ele que vai ganhar, vai te zoar sem parar. Se deixa ele pontuar, se defenda atacando sua própria marcação. Pois o inimigo tá na sua marcação. Não dou ponto pro inimigo, ele me ama e conta. Não dou ponto pro inimigo, ele me faz afrontar. Não dou ponto pro inimigo, comigo ele não conta. Tá afrontar, comigo ele não conta. Não dou ponto pro inimigo, que fogo ao meio, dito cujo da sua podre vida se alimenta. Ele soma pontos nas mancadas que você comete, se realiza nos erros que você repete. Compete, mas te tem como aliado, pois é você mesmo que o deixa fortificado. A soberba cega seus olhos pra verdade, só enxerga o próprio umbigo, pura vaidade. Vai ser derrotado, irresponsabilidade. Morte súbita sem outra oportunidade. Entrega, disputa de mão beijada pro ordinário. Das duas uma, ou é otário, mas salafrário. Erro primário, subestimar o adversário. Faz gol do lado contrário e vai mais cedo pro vestiário. Não dou ponto pro inimigo, ele não me ametronta. Não dou ponto pro inimigo, ele não me faz afrontar. Não dou ponto pro inimigo, comigo ele não conta. Tá afrontar, comigo ele não conta. Não dou ponto pro inimigo, ele não me ametronta. Não dou ponto pro inimigo, ele não me faz afrontar. Não dou ponto pro inimigo, comigo ele não conta. Tá afrontar, comigo ele não conta. E olha com inveja, quero que é meu frame. Tudo aquilo que já perdeu as minhas letras. Ele queria ter escrito, queria ser como eu e ter os mesmos amigos. Vem minha cabeça como um troféu, mas a diferença entre nós é que eu alcanço o céu. Não é o bastante o que ganha na esquina. Quando quiser olhar pra mim, terá que olhar pra cima. Sei que gostaria de ter o carro que eu dirijo, ter as mesmas roupas, ser do mesmo nível. É horrível a sensação que eu lhe causo. Você vê minhas vitórias se sobrepor a seu fracasso. Ao tentar se sobressair, entrou em colapso. Um curto lápis, uma perda de tempo. Eu até que poderia, mas não lamento. Sei que pode me fazer sofrer, mas eu aguento. Sei o Deus que tenho, é o mesmo que você não tem. Quando tudo acabar, não lhe sobrará ninguém. Será refém do seu próprio egoísmo. Como um ser tão digno, passou a ser indigno. Bem, logo pagará bem caro. Daqui a alguns anos, quem irá lembrá-lo? Nem em livros haverá registros. Não terá descendência, não produzirá filhos. Nunca será um inimigo temido, pois sabemos que já foi vencido. Não dou ponto pro inimigo, ele não me ametronta. Não dou ponto pro inimigo, ele não me faz afrontar. Não dou ponto pro inimigo, comigo ele não conta. Tá afrontar, comigo ele não conta. Não dou ponto pro inimigo, ele não me ametronta. Não dou ponto pro inimigo, ele não me faz afrontar. Não dou ponto pro inimigo, comigo ele não conta. Tá afrontar, comigo ele não conta. Latinos, sangue quente, descendentes da semente. Revira, volta, máfia. Sete taças. Revira, volta, máfia. Sete taças. passar.